Quero ter uma voz como o dia de hoje que nasce novo, para poder contar verdades para o meu povo. Quando os que mandam perdem a vergonha, não tem jeito. Nós os que obedecemos perdemos o respeito. Quando tomba a juventude, tomba a esperança, tomba a força motriz, o vigor que não se cansa. Quando o poeta se cala ou então se acomoda, o povo fica à deriva. No Deus nos acuda. Podem calar os poetas, mas não o movimento, porque prisões não prendem pensamentos. O griote é o moche, é uma fonte. A minha ação e a das palavras, a poesia que vos conto. Como Neto, Quiser, Bugandi e António Jacinto, sou parte do estandarte da arte que pinto. Só se esquece o que se substitui, assim ainda não vi nada que substituísse o hip hop em mim. Contem com a minha voz para o equilíbrio do mundo. Contem com a minha voz para torná-lo fecundo. A minha voz é tudo que até agora dei. Quero deixar o mundo melhor do que eu encontrei. Contem com a minha voz para o equilíbrio do mundo. Contem com a minha voz para torná-lo fecundo. A minha voz é tudo que até agora dei. Quero deixar o mundo melhor do que encontrei. I need everybody to be there to me. I am a revolutionary.